Alô, meu povão! Estamos começando aqui o nosso programa em cartaz aqui com você nesse domingão aqui na Antena Web, né? A melhor programação da sua internet, né? E eu quero começar esse programa dando para você os meus contatos, né? Para você participar aqui dessa programação, né? O e-mail é rodrigoshowdejesus@hotmail.com. rodrigoshowdejesus@hotmail.com, né? Vamos lá então começar o nosso em cartaz de hoje, trazendo ele, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, para você. Recife, dezembro de 1982. Luiz Gonzaga, como é que você enveredou por este caminho artístico? Eu comecei nas veredas de Exu, no meu pé de serra, acompanhando meu pai na roça, nas farinhadas, nas limpas, nas brocas e nas horas vagas, acompanhando meu pai como sanfoneiro, que ele era dos bons. E então, meu pai, com as forças do seu braço, seus braços, com a pureza que ele possuía e a vocação de sanfoneiro, foi o suficiente para que eu fosse um trabalhador, um sanfoneiro, um artista. Meu pai era um artesão, era um grande operário em tudo que fazia. Quando eu voltei lá no sertão, eu quis mangar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, velho Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso, vem com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Eita, com 600 milhões, mas já se viu. Depois que esse filho no árvore todo sul tem sido um arvoroço da peste lá pra banda do Novo Exu. Todo mundo vai ver o diabo negro. Eu também fui, mas não gostei. O negro tá muito modificado. Nem parece aquele molequinho que saiu daqui em 1930. Era malero, borchudo, cabeça de papagaio, zambeta, feio pra peste. Qual que? O negro agora tá gordo que parece um major. É uma gazimira lascada, um dinheiro danado. Enrico, tá rico. Pelos caras que eu fiz, ele deve possuir pra mais de 10 contos de réis. Só fonou na grande danada, 120 baixo. É muito baixo. Eu nem sei pra que tanto baixo. Porque reparando bem, ele só toca em dois. Ginuário não. O fato de Ginuário ter oito baixos, mas ele toca em todos oito. Sabe uma coisa? Luiz tá com muito cartaz. É um cartaz da peste. Mas ele precisa respeitar os oito baixos do pai dele. E é por isso que eu canto assim. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso, vem com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Quem foi Dona Santana? Já disse o poeta José Praxedes, o poeta vaqueiro, sertaneja forte e bonita como um pé de burana. Se puxei, meu pai, o seu lado artístico, sanfoneiro que ele era, puxei a minha mãe, como cantadeira que ela era. Ela tinha as novenas de Mês de Maria, que não faltava lá em casa, o Mês de Maria todinho. Toda noite tinha aquelas novenas e E minha mãe era quem puxava a novena, tanto na leitura como na voz, cantando os benditos mais bonitos. Vinde, Espírito Santo! Aí fazia o texto em latim. Até hoje não posso compreender como é que minha mãe, que não sabia ler, podia desbulhar um breviário daquele, até em latim. Jesus, meu Jesus, sertanejo, sertanejo, presença maior, minha crença, nestas terras sem ninguém. Silêncio na serra, nos campos, ai, desencanto que a gente tem, que a gente tem. E o vento que sopra ressoa, ai, sequidão que traz desolação. Até de precisão de sol, vou sofrer ou morrer. Vou morrer. E as pedras resplandem a dureza, a pobreza deste chão. João, um menino, um destino. Destino de arribação, de arribação. Cenário de dor e de calvário, ai, muda a face desta provação. Do céu há de vir solução, solução. Na terra mente agoniza, preconiza solidão. E a tarde que arde acompanha, ai, tanta sanha de maldição. De maldição. Aqui vou ficar, vou rezar, ai, vou amar a minha geração. Oh, Jesus, razão, tão sertanejo, que entende até de precisão. Luiz, você deixou seu pé de serra, deixou sua Exu querida e foi em busca de outras estradas, de outros Brasis por aí afora. Por que você deixou? Amor. As grandes histórias da humanidade sempre começam com amor. Pode ser até violenta a história, como a história de Exu. A violência de Exu, conhecida pelo Brasil inteiro, até pelo mundo, começou, veio de uma história de amor. E a minha, que não teve nada de violência, me tornei um cantador, até o grande Papa João Paulo II, quando pegou na minha mão, após eu ter cantado para ele, ele disse, numa voz parecida mais com a de um caipira sulista, obrigado, cantador. E, então, eu já vinha agradando nos sambas que eu tocava, já não estava mais ligado ao meu pai. Comecei acompanhando meu pai, ajudando a ele. Quando ele cansava, eu pegava como garoto. Depois eu comprei minha própria sanfona, aí comecei a tocar sozinho. E aí me apaixonei. Mas a moça era do nível superior, muito superior a mim. Mas a gente se apaixonou. Aí eu soube que o pai dela não gostou da história do namoro. O que é? Filha minha? Casar com sanfoneiro? Ainda mais sanfoneiro de minha tigela? Ah, essa não. Deixa aquele moleque vir pra cá que eu vou dar uns puxavancos de orelha. Eu soube, e naquele sábado, quando eu fui com a minha mãe à feira, levando as cordas de caruá para vender, que era um hábito nosso, eu já fui com o meu plano feito de enfrentar Raimundo Delfino. Quando minha mãe ficou distraída lá na feira, tentando vender as cordas, eu encontrei o homem na matança. Ó. Matança, onde se mata boi para vender carne do povo, ali tem muita faca, muito facão, muita ferramenta ali como o diabo. Fui logo para a matança. Mas deixa que eu já estava com um quicézinho safado, até meio enferrujado, escondido debaixo da camisinha. E eu vou pegar ele, vou mostrar-lhe uma coisa. Senhor Raimundo, é verdade que o senhor andou por aí me descompondo? Com o quê, Luiz? Está conversando, rapaz? Eu não sei disso, não. Mas o povo está falando. Não, conversa desse caba safado. Tu, filho de Januário Santana? Não, senhor Raimundo, o senhor me descompondo por quê? Eu estou querendo casar com sua filha. Ah, que casar, nem ela tem idade para casar, nem tu. Tu ainda nem é homem direito. Aí eu achei que o homem havia fraquejado. Voltei para o meio dos meus amigos dizer que ele tinha afrouxado. Estava conversando, ele afrouxou, assim. Fui lá, enfrentei ele, disse as do fim. E ele ficou tremendo. Nessa hora, ele já tinha partido para a Feira das Cordas para falar com a minha mãe. Santana, sai com Gonzaga desta feira aqui para não haver uma desgraça. Foi o que ele fez. Olha, me encontrou acolá, me disse as do fim. E eu fiquei calado só porque ele é filho teu e de Ginuário. Ave Maria, minha mãe enrolou as cordas, guardou lá no armazém de seu Pitias, voltando para casa sem comprar café, sal, nem o quilo de carne costumeiro que ela costumava levar para casa. E eu tinha tomado uma para dar coragem. Você quer que tem covarde que sempre quando quer fazer um mal feito, toma umas cachaças. Qual era a cachaça da época? Era geral, era truaca. Aí eu nunca tinha bebido, não tinha costume. Voltando para casa, o sol quente como diabo, aí começou a dar na fraqueza. E minha mãe, vamos embora, eu não podia ver. Uma sombrazinha, o jumento já estava cansado e eu também. Chegamos em casa com sacrifício danado. Aí, ela foi falar não sei o que com meu pai por acolá e eu já tinha me deitado. Quando minha mãe disse, Gonzaga, vem cá. Na mesma camarinha que eu estava deitado, eu me levantei. Ela disse, então tu queria matar um homem? Tu quis dar uma de valente? Olha, essa família não tem valente, não. E se tem, nunca teve um assassino, moleque safado. Tá! Que é isso, pai? Tá! Tu não é valente? Bate nele! Tá! Tá! Tá! Mas você tá, me acorda, meu pai. Meu pai nunca tinha me batido, né? Meu pai era na paz. Solta ele, Santana. Ele achou que ela já havia batido demais. Solta ele! Tá! Eu mato esse moleque! Tá! Cachorro, tá, tá, solta ele, Santana. Me acorda, pai, não vai me matar, tá, tá. Aí meu pai abriu a porta para mim passar, eu digo, tô salvo. Quando eu passei perto dele, ele emendou, me deu um tabefe, tá, cabra. A vida é pó. Ela vem, esquenta a mulher. No meu Maceió, Carapeba, bandinha quente, abrindo frente, alegrando vai. pifes, pratos, tarols, a bomba, é tumba, tumba e a folia sai. Bonifácio, major do povo, velhinho novo a comandar. Tarapeba, por onde passa, faz som de graça pra se brincar. Mulher, é som, é gente, é vida, é pó. Ela vem, esquenta a mulher do meu Maceió. Ô Gonzaga, Juazeiro... Eu dei no pé. Foi? Dei no pé. Aí foi embora. Fugi de casa, mas esse protesto. Foi, né? É. E... Foi por isso que você serviu às Forças Armadas em Minas Gerais? É. 1930, sabe? Revolução, Brasil só se fala em revolução... E eu fui pro exército. Mas para servir eu tive que aumentar a idade. Eu não tinha 18 completo, disse logo que tinha 21, não precisava da autorização de pai. E fui aceito. Foi aí que começou a minha... grande trajetória musical. É, sim. Que estrada mais comprida, ou que légua tão tirana, ai se eu tivesse asa, ainda hoje eu via. Quando o sol tostou as folhas e bebeu a chão, fui até o Juazeiro pra fazer minha oração. Tô voltando estropiado, mas alegre o coração. Padre Cícero ouviu minha prece, fez chover no meu sertão. O que estrada mais comprida, o que légua tão tirana, ai se eu tivesse asa, ainda varei mais de 20 serras e alpercata e pé no chão. Mesmo assim, comida farta pra chegar no meu rincão. Trago um terço pra das dores, pra Raimundo um violão, e pra ela, e pra ela, trago eu e o coração. Agora, Gonzaga, a música Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? E diz também um trechinho: toda tarde, em tua sombra, conversava ela e eu. Isso tem alguma ligação com seu grande amor ou é apenas uma criação musical? Simples. As músicas que eu fiz com o Humberto Teixeira, a maior parte era realmente folclórica. Partiu do folclore. Existia essa Juazeiro. Mas o Humberto Teixeira tinha uma habilidade muito grande... E nunca pegou uma música do folclore que ele não botasse uma letra nova, novinha em folha. Então, eu contei a minha história para ele, e ele... Então, houve quando realmente. Eu falei que a gente se escondia, falava escondido debaixo do pé de Juazeiro, ele aproveitou. Uma Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai, Juazeiro, ela nunca mais voltou. E Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembra quando o nosso amor nasceu? Toda tarde a tua sombra conversava ela e eu. Ai, Juazeiro, como dói a minha dor. De Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, seja franco, ela tem um novo amor. Se não tem, por que tu choras? Solidário a minha dor. Ai, Juazeiro, não me deixa assim doer. Ai, Juazeiro, tô cansado de sofrer. Juazeiro, meu destino tá ligado junto ao teu. No teu tronco tem dois nomes, ela mesma é que escreveu. Ai, Juazeiro, eu não aguento mais roer. Ai, Juazeiro, eu prefiro até morrer. Ai, Juazeiro, ai, Juazeiro, ai, Juazeiro. É isso aí, meu povo, você está acompanhando aí em cartaz com o Luiz Gonzaga, né? Vocês estão gostando, então? Mas antes de a gente continuar, eu quero mandar para você aí um aviso que também temos depois que eu acabar esse programa aqui na Antena Web. Você pode vir comigo para o Canal 2, que vamos ter aí o Show de Jesus, né? O Show de Jesus é aquele programa que eu mais gosto de fazer, né? Aqui na sua rádio Antena Web, né? É a melhor rádio da internet, né? Bom, vamos continuando, minha gente, trazendo Luiz Gonzaga cantando para nós. E agora com a participação do seu filho, né? Gonzaguinha, A Vida do Viajante. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. E filhos, Gonzaga? Hein? Filhos. Filhos? Eu tenho um casal. Rosinha? E Luizinho. Em casa, Luizinho. Na vida artística, primeiro foi Gonzaga Júnior. Depois que ele apromou-se, aí ficou sendo simplesmente Gonzaguinha. Casado, pai de dois filhos. E Rosinha casou-se também, me deu um neto. Eu tenho três netos. Ô, Gonzaga, muita gente fala que as músicas compostas por você e Humberto Teixeira e Zé Dantas são aquelas chamadas sucesso eterno. O que é que houve ou o que é que está havendo com os compositores atuais que as músicas não permanecem tanto quanto Sabiá, Juazeiro, Asa Branca, Pé de Serra? Você tem uma explicação para isso? Parece que o poeta, quando está em arrancada para o sucesso, ele é mais produtivo. Então, quando cai na cidade grande, começa a misturar, né? É muito difícil manter o calor sertanejo por falta de vivência. Humberto não teve vivência sertaneja. Você pode observar que as músicas dele são muitas sertanejas, letras bonitas e tal, mas completamente diferente de Zé Dantas, que era puro, autêntico. Eu chegava a sentir em Zé Dantas o cheiro do bode, do pai de chiqueiro, do barrão safado no sertão. Então, mas Zé Dantas, depois também, com o decorrer dos tempos, vivendo na cidade grande, começou a misturar, começou a mudar. Nessa fase, eu já não estava mais com ele nem com o Humberto. Então, foi bom porque marcou muito. Nem eu fiquei, nem eu conseguia mais manter aquela sequência de sucesso. Eu gravava a música dos dois, mas eu já não participava mais, porque não havia tempo. Humberto muito ocupado, Zé Dantas muito ocupado. Trabalhava em 2, 3 hospitais, ele era médico e tal. Mas ele, o Zé Dantas ainda acertou o pé com Farinhada. Farinhada, sim. E Humberto acertou o pé com Calu. Mas quando terminou esse trio, aí desmantelou um pouco. Ou desmantelou muito. Agora, quanto ao artista, há uma coisa. O artista, quando o povo se habitua com a voz dele, a tendência dele é cair. Então nós temos agora um sucesso aqui, surgido agora recentemente, de um nordestino de Alagoas, chamado Djavan. É fenomenal. É maravilhoso. Mas ele vai manter esse ritmo de sucesso 5, 10, 15, 20 anos? Não vai. Eu gostaria que isso acontecesse. Mas também o Djavan começa a... Primeiro, já deixa de viver uma vida simples. Já começa de usufruir os melhores hotéis do país. Escolher até os tipos de avião que quer viajar. Os empresários, as negras bonitas que ficam em cima dele. Aquela... Então ele vai, começa a sentir... É o peso do sucesso, magoa. Então começa a cair a coisa. É como um jogador de futebol também. Quer dizer que a última composição de Humberto Teixeira para você foi Jacutuba? Não. Foi... A Dança do Capilé. Essa é a última. Das dores pego o passo, cuidado com o meu pé. Não piso o meu coturno que eu comprei pro capilé. Das dores pego o passo, cuidado com o meu pé. Não piso o meu coturno que comprei pro capilé. Pra se dançar o capilé precisa jeito. O capilé dança é série de respeito. Do peitorinho pra baixo a regra nessa dança. Se evitar qualquer chamego com a pança. É, seu primeiro sucesso e sua primeira gravação. Bom, eu, quando estava lutando no Rio de Janeiro, eu sonhava em ser artista, mas não tinha descoberto ainda como partir. Eu tocava valsa vienense, eu tocava valsa de Atenor Silva, eu tocava valsa de todo mundo, Zequinha de Abreu, e tocava choro de Ernesto Nazaré, de Zequinha de Abreu e de outros autores. Eu tocava som de coisa, blues, americanos, mexicanos, cubanos, mas não nem me lembrava que eu tinha na minha juventude sido sanfoneiro no sertão, e quando me lembrava, achava que não dava para botar no acordeão, eu já estava completamente influenciado pela cidade grande, a vida urbana, tocava nos bares, botequim, na zona, baixo Meritrês ou alto Meritrês, não sei. Então, até que apareceu lá um grupo cearense universitários, e universitários, sabe das coisas, esse grupinho de 6 cearenses começou a me dar dinheiro no meu prato. Depois de fazer, que eles fizeram intimidade comigo, eles começaram a me entrevistar. Bé, como será? Pé da Serra do Araripe, Exu. Ah, Araripe é vizinho do Ceará. É perto da nossa terra. É, sim. O meu município é pernambucano, divisa com o Ceará, lá faz divisa com o Ceará, pelo município de Crato. O município faz extrema com Exu, são Santana do Cariri, Crato, Jardim. Pois é, aquele pé de serra ali. Então, você aqui acompanhou seu pai tanto tempo, conforme você falou, não dá para tocar um negocinho lá da sua terra, quando você, do tempo do seu pai? Eu digo, não dá, acorde de um instrumento de tango argentino, de valsa vienense, essas coisas. Tá conversando, Luiz? Oxe, se você toca desse jeito aí, música difícil, com o papai de cavaquinho, tic-tic de fubá, você não vai se lembrar de tocar um negocinho do pé da serra, da sua terra? Para lembrar a gente aqui. Eu digo, é danado, mas eu acho que não dá. Pronto, nós temos a nossa presença aqui há muito tempo. Sempre viemos aqui ajudar, dar dinheiro para você. Agora vamos deixar aqui um desafio. Quando a gente voltar aqui, se você não tocar um negócio lá do seu pé de serra, olha, perdeu os fregueses. A gente não dá mais dinheiro a você, não. Tá bem, eu vou pensar. Aí comecei a me lembrar, devagar, daqui para lá e tal. Aí lembrei de dois temas. Uma que botei o nome de pé de serra porque era o chorinho, já um forró puro, autêntico naquela época. Porque eu tocava, e meu pai, outro forró puro, autêntico de hoje. Mas no tempo não se chamava de forró. A gente chamava de samba. Era tudo samba. Samba para os cabas dançar. É. Aí eu preparei o pé de serra. Preparei e levei lá para a zona. E fiquei esperando por ele. Uma semana não for, outra semana não for. Apareceu então, lá uns 30 dias depois. Toda semana você na zona. E eu não tocava, tanto que eu não confiava nisso, que eu não cheguei a tentar na zona. Não cheguei a tentar. Estava esperando o cearense para cumprir o desafio, né? Até que um dia a turma chegou lá. Nem me olhou. Ninguém me olhou. E eu estou olhando isso aqui, por baixo assim, estou disfarçado e tal. Quando eu tive uma brecha, eu... Olha aí, olha aí! Isso aqui é chamego do bom! Segura essa baixinha! E... Acosta! Vai arrachando, vai arrachando. Arracha mais. Vai rebolando. Vai trocendo, vai trocendo. Vai destracendo, vai destracendo. Castiga. Você quer chamego bom? Ih, rapaz, olha. Cachorra solta! Rude! Olha o afecho! Olha o afecho! Quando terminou, esses cearenses fizeram uma bagunça tão danada que eu olhei assim em volta do bar, que tinha umas seis portas, um bar de esquina. Já estava totalmente tomado e as portas entupidas. Aí eu vou dar minha pirada, né? Fiquei a pirada, né? Na segunda mesa já o pires encheu. Me dá um prato aí, menino. O cara me entregou o prato. Enchi, me dá a bandeja. Enchi a bandeja e voltei para a mesa e voltei para completar a coleta. Isso é como normalmente os cantadores fazem. Rodam, em vez de rodar o chapéu, era o piso para que o povo colocasse a sua contribuição. Mas então é uma coisa interessante. Esse dia foi o dia mais importante, foi fundamental para a minha vida artística, para a minha carreira. Foi uma loucura. Eu já estava tocando valsa, blues, americano, boleros há muito tempo, mas aquela noite... Aí ele tá cumprindo o desafio, eu senti, eu estava indo nos calouros quase toda semana, e nos calouros tentar. Só tirava nota 2, 2,5, mas o que treinei foi 3. Eu precisava de 5 para ganhar prêmio, né? Eu digo, agora eu vou nos calouros do Ari Barroso, agora eu vou. Mas naquela noite me apareceu um convite para acompanhar a Genésio Arruda. Num disco que ele estava fazendo na RCA. Eu fui e acompanhei e fui aprovado. Eu estava sendo observado pela RCA Vito, sem saber. Depois, diretor, quer fazer uma prova com a gente? Eu faço. Fiz a prova e fui aprovado. Nessa noite foi a grande arrancada. Genésio Arruda, Gonzaga, quer fazer uma cortina no meu teatro? Paulista, Caipira. Quebra cortina. Lá eu te mostro. Aí eu fui na Praça Tiradentes, ele estava instalado lá, passando uma peça Caipira. Me preparou e tal, abriu a cortina, eu entrei e cantei. Toquei, virei mestre, pé de serra, barril de chope. Tico-tico do fubá. Nunca ninguém tinha visto show de sanfona. Aí foi aquela loucura, né? Quando terminou a coisa, ele disse, você vai continuar com a gente. Eu estava lá conversando com o Genésio, chegou um senhor, me tomou no bolso. Eu sou o pai de Renato Murcho. Ele tem um programa na Rádio Clube, está precisando do sanfoneiro. É o Luar do Sertão. Você vai lá amanhã que ele vai lhe aproveitar. 4 coisas eu aproveitei aí dessa oportunidade, por causa do Vira e Mestre e o Pé de Serra. Aí fui para Renato Mussa, assinei contato com a Rádio Clube. E o prefeito Renato Mussa era assim. Ai, como é bonito a gente ver em pé na mata amanhecer. Essa canção gravei só agora. Então foi o Vira e Mestre e o Pé de Serra, foram eles que me abriram os caminhos, novos caminhos. E eu comecei a gravar só choro, só choro, só choro. Quando eu procurei a oportunidade de gravar algumas letras sobre o Nordeste, o elemento que encontrei foi Humberto Teixeira. E ele botou a primeira letra no Pé de Serra. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho eu tinha tudo o que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e tome xote a noite inteira. O xote é bom de se dançar, a gente gruda na cabocla sem soltar. Um passo lá, o outro cá, enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fungando, reclamando sem parar. Naquele tempo já tá louco, apaixonado pra voltar pra minha terra, pra matar a saudade, pra ver meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas só consegui voltar 16 anos depois que eu arribei. Foi justamente quando eu bati em casa que ele disse, que ele me recebeu e disse, senhora, se eu chegar em casa, seu corno. Ô, Gonzaga, eu tenho mais umas perguntinhas para você. É o seguinte, tem uma música cuja letra tem um trechozinho que fala, mas doutor dos 20 estados temos 8 sem comer. Veja bem, quase a metade do Brasil está sem comer, né? É, doutor, dos 20 estados, temos 8 sem chover, né? Então, as músicas de protesto, essas que têm um cunho político, pelo menos assim, de leve, foram abandonadas por você, ou você não é mais um cantor que apresente uma mensagem qualquer em termos de política? Olha, sempre apresentei, mas conforme eu disse no começo, quando o artista não está na moda, ninguém vai ver o que foi que ele lançou de melhor. Ninguém observa isso. Então, eu acho que não tem dificilmente você pega um LP meu, um trabalho, que não tenha uma mensagem de protesto. Vamos por exemplo. Eu, o último, Eterno Cantador. O que é que eu fiz de protesto? Pelo menos parecido com coisa de protesto. Ah! Prece pro Exu novo. Um Gonzaguinha, seu moço, é tão triste a história que já nem sei do começo. Não gosto de sua memória quando lembro estremeço. Eu era ainda criança e tudo já estava no avesso. Amor demais, deu um ódio, tomou as contas de um terço. Pai nosso, nos salve Maria, não deixe esses filhos sem berço. Eu estou sempre fazendo protesto. Pode procurar o que você acha. Mas a questão é que o primeiro protesto que eu fiz, forte mesmo, foi Voz da Seca, com Zé Dantas. Nós estávamos sofrendo uma seca muito forte e saiu Voz da Seca. tem muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Então, naquele tempo estava nascendo a Sudene, aquelas coisas. E... depois vieram músicas de otimismo, né? Aquelas foram também espetaculares. Depois vieram o otimismo, né? Vieram Paulo Afonso. Né? Mas você não conhece esse protesto. Ai, doutor, venha ver o meu Nordeste, tão perseguido da seca, atacado pela peste. É o que mais atormenta desde o sertão ao agreste. O caboclo nordestino faz a sua devoção para se livrar do inseto, roga São Sebastião, padroeiro da lavoura, defensor da plantação. Venha ver o meu Nordeste, é de cortar coração, este caboclo sofrendo por falta de proteção. E o que vem de lá pra cá, seu doutor, não chega não. Gonzaga, mudar um pouquinho. E apenas duas perguntas. Uma penúltima e a última, certo? Bom, o que é que houve de verdade em termos de os Beatles gravar Asa Branca? O que é que houve realmente de verdade nisso tudo? Não houve verdade, não. Houve uma grande mentira. E essa mentira, quem pregou foi Carlos Imperial. Ele tinha um programa lá que denunciava muita coisa, e inclusive que o Iaiaia não passava de um shotzinho de Luiz Gonzaga. Então houve protesto, coisa, depois ele chegou lá com um disco. E agora, quem vai dizer que o Iaiaia não era Luiz Gonzaga? Olha aqui, Asa Branca acaba de ser gravada pelos Beatles. Aí foi uma correria, não dá nada, todo mundo queria a verdade. E eu acabei ganhando dinheiro com isso, né? Foi. Mas não passou de uma mentira, não é brincadeira. Sei. Você não fuma. Mas eu não começaria agora, que é muito tarde para começar a fumar. Mas se eu tivesse idade, em vez de fumar esse cigarro safado, importado, que vicia o povo, só o povo fuma um em cima do outro e não satisfaz nunca. Então eu fumaria o fumo do bom, porque na terceira tragada o cabra já está feliz, já está guardando o resto para fumar depois. É uma economia lascada. Se você só tivesse três músicas para cantar e nunca mais cantar nenhuma, quais as três músicas você escolheria? Das que eu cantei? Sim. Do meu repertório? Do seu repertório. Só tem direito a três. Asa Branca? Asa Branca. Respeita Januário e a triste partida de Patativa da Saré. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus, assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Nós estivemos no Parque Asa Branca, em Exu. E agora, neste dezembro de 1982, o rei volta para casa. Nós tivemos a oportunidade de ver o carinho, a beleza, o apego que aquela gente tem com o rei do Baião, Luiz Gonzaga. E estamos vendo o crescer deste Parque Asa Branca. Gado, fazendas, expandindo, muita gente trabalhando. Mas o sucesso é no Brasil inteiro. 70 anos, Gonzaga setentão. Mas por que o rei volta para casa? Volto porque a cidade grande não está com nada. As covardias que eu vejo acontecer de malandros matando pessoas até por não ter um dinheiro para lidar, isso assusta qualquer pessoa, qualquer cristão. Eu me instalei no Rio como cantor, como artista. O Rio me deu tudo, São Paulo nem se fala. Depois de curtir na vida um sucesso extraordinário, o filho de Januário regressa à terra querida. A saudade é que convida e dos aplausos arranca, devolvendo essa alma franca ao sol do Exu que abrasa. E o rei volta pra casa pra cuidar da asa branca. O canto que fica nas asas do Acauã, nos verdes olhos da cabocla Dengues, no resfolegar de todas as sanfonas e de todos os oito baixos. O canto que fica, marcando a presença constante do rei que volta para casa, ainda forte como uma baraúna, lépido como um borrego, alegre como uma criança. O bardo cantor vai descansar o seu cansaço nas coxilhas sertanejas. Veio inesgotável de sua inspiração, dos seus maiúsculos espetáculos. O país inteiro cantou e canta ainda a cantiga do rei, que não era só dele, porque tornou-se propriedade e patrimônio de uma nação inteira. O rei volta para casa para andar de pés descalços, banhar-se com os raios do sol que sempre iluminou a sua vida. O rei volta para casa para banhar-se no açude velho, onde por muito tempo o rei banhou os pés, as mãos, o corpo inteiro. O rei volta para casa do jeito que saiu, sem súditos, mas para aposentar a coroa que ele conquistou na guerra da vida, pela vida da nossa música, dos nossos músicos, dos nossos poetas, dos nossos artistas, do nosso folclore. O rei volta para casa com aquela maneirice e simplicidade dos que reinaram e que foram poucos, como operários da alegria nos palcos da vida, cantando hoje de uma região comorrida. O rei volta para casa para beber sua gengibirra, baloiçar-se na rede de malha, lamber a rapadura, adentrar-se na caatinga carrasca, retostar a pele, calejar as mãos no cabo da enxada e os pés nos barrancos crespos e adustos do solo abrasado. O rei volta para casa para reconquistar seu espaço na terra em que nasceu, e na imensidão dos campos, ora verdes, ora secos, mas sempre salpicados de vida, o rei vai se despir do manto majestoso e da coroa, consciente de que cumpriu com a sua missão. Só lhe resta agora o conforto de dias menos atribulados. E o rei voltando para casa, é justo que vista sua indumentária de homem do campo, liberto de conceitos e preconceitos. O rei volta para casa. É muito gostoso voltar aos tempos primeiros, dormir acalentado pelo sossego, despertar com o apoio do vaqueiro, lavar o rosto com a brisa macia dos ventos norte e beber o gole frio da água de cabaça, escovar os dentes com joá, empanturrar-se de xerém com leite e majirimo encardeçada. O rei volta para casa, mas seu canto imperecível fica conquistando novas gerações. Seja bem-vindo, Luiz Lua Gonzaga!